Naquela tarde era você e eu. Parece estranho, mas não sei bem o que aconteceu. Passou tão rápido, eu mal podia respirar. Com tanta coisa na cabeça e nada pra pensar. E eu quero te levar, te levando daqui pra outro lugar. Não sei pra onde ir. São lembranças que o tempo não pode mudar. Foram promessas que a gente fez sem pensar. Veio outra noite e eu sem saber o que fazer. Eu já não durmo, contando as horas pra te ver. Só mais um dia, só mais um beijo. E não perco a esperança de te ter de novo em minhas mãos. De novo em minhas mãos. São lembranças que o tempo não pode mudar. Foram promessas que a gente fez sem pensar. E no final é de você que eu vou lembrar. Se eu te dissesse que o mundo não pode parar, e mesmo longe é com você que eu quero estar. E no final é com você que eu quero estar. Mais uma noite, só mais uma noite. Mais uma noite.